Posso até rever os meus conceitos, mas tenho o direito de reivindicar. Fica mais em casa pro seu bem, minha véia. Vê se para um pouco pra pensar, minha véia. Vamos mergulhar na onda, zen. Tu vai e vem, que é bom também. E a gente tem amor pra dar, minha véia. Vamos mergulhar na onda, zen. Tu vai e vem, que é bom também. E a gente tem amor pra dar. E nem pensa em se modificar. Se quiser contigo é desse jeito. Eu vou ter que me adaptar. Eu posso até rever os meus conceitos, mas tenho o direito de reivindicar. Fica mais em casa pro seu bem, minha véia. Se para um pouco